Está em andamento, aqui na cidade de Foz do Iguaçu, uma campanha para arrecadação de donativos para as vítimas das enchentes no Espírito Santo, enchentes aí que vem atingindo o estado capixaba. Eu estou na linha nesse momento com o Cláudio Osaco, ele que é um dos organizadores desta iniciativa. Bom dia, Cláudio. Ou melhor, boa tarde. Alô, boa tarde, Guilherme. Tudo bem? Tudo ótimo. Como é que está essa campanha? Como é que vocês estão planejando essa arrecadação de donativos? Então, assim, Guilherme, a gente começou através de uma rede social no dia 25 de dezembro, no Natal. Quando eu estava observando pelos noticiários na televisão, eu vi que mais de 40 mil pessoas estavam desabrigadas, né? Pessoas perdendo as coisas. E a gente pensou em uma maneira de como ajudar, através de doações de cesta básica, produtos de higiene pessoal, que a gente pudesse enviar de Foz do Iguaçu, donativo de Foz do Iguaçu, até Vitória, no Espírito Santo. O que pode ser enviado, enfim, como é que vocês esperam contar com a solidariedade também da população que pode, de alguma maneira, colaborar aqui em Foz do Iguaçu? Então, a gente já colocou alguns postos de arrecadação aqui no Parque Tecnológico Itaipu, né, nos centros de recepções de visitantes da Itaipu, ali na CRV, o supermercado Max, também já disponibilizou para ser, e a transportadora binacional, que fica ali próximo de Três Lagoas. São os pontos de coleta deste material. Vocês exatamente, esperam arrecadar... Você tem que contar também com a Rádio CBN, né? Para que seja também um posto de coleta, visto que é mais na região central da cidade. Se for possível, seria muito bom. E com certeza já disponibilizamos desde agora, portanto, aqui a Rádio CBN, que fica na Avenida Paraná, número 201, em Foz do Iguaçu, no centro aqui no Boici, nas proximidades do Mufato Boici, para quem quiser, então, fazer uma colaboração para esta campanha de arrecadação de donativos para os desabrigados lá no Espírito Santo. Até quando, mais ou menos, será possível colaborar com essa campanha, Cláudio? Olha, eu tinha planejado, no máximo, até o dia 10, desse mês, porque não vai passar muito tempo, né? Como a situação é emergencial, o quanto antes a gente conseguir se mandar, melhor. Então a gente recebeu uma boa notícia, que era a questão da transportadora binacional, disponibilizou um caminhão com custo zero, né, para enviar os donativos. Então, que era um dos problemas de como enviar o donativo para chegar até lá. Então, no máximo até o dia 10 a gente vai estar arrecadando. E o que tiver arrecadado até o dia 10, a gente vai mandar para lá, para Vitória. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo neste momento, vamos até repassar aqui novamente. Itens preferenciais, o que é que você acredita que sejam os itens mais importantes aí para quem quer colaborar com essa iniciativa? Olha, nesse momento, preferencialmente são produtos de higiene pessoal, né? Que seriam sabonete, escova de dente, pasta de dente, fraldas descartáveis, absorventes, papel higiênico, também cesta básica, produtos de cesta básica, né? São alimentos não perecíveis, mas também é possível doar colchões, tá? Nessa sequência aí de prioridades, tá? Pontos de arrecadação, nós disponibilizamos aqui, até como você pediu, vamos deixar disponível a Rádio CBN como ponto de arrecadação aqui na área central de Foz do Iguaçu. Os demais pontos, quais são? O supermercado Max, o Parque Tecnológico Itaipu, Centro de Recepção de Visitantes da Itaipu e a transportadora binacional. Portanto, esses os locais onde podem ser feitas essas doações. Esperamos aí que, na medida do possível, quem puder colaborar com esses donativos que serão enviados lá para o Espírito Santo, sinta-se aí convidado a participar desta campanha. Cláudio, muito obrigado por essa participação aqui na rádio que toca a notícia. Okay.